conflito. O meu planeta é atacado, o dia mais sombrio. Esse é o meu trauma do passado. Minha mãe com força me abraça. Choramos desesperadas. Nossa casa é encontrada e nós fomos separadas. Perdida na multidão, um ser de armadura dourada. Ele me olha com compaixão e põe na minha mão uma adaga. Quando eu era criança, aquele que chamam de titã louco matou metade do meu povo. Eu era só uma criança quando cê me levou. Tudo que eu tenho sobre mim, você que me ensinou. Criada como uma assassina sem conhecer o amor. Thanos numa arma, cê me transformou. E eu vou me vingar com aquela mesma adaga. A joia não terá, porque não ama nada. E quando sua vida acaba, saiba que é culpada. É Gamora, a mulher mais temida da galáxia. Aham. 7 minutos. Sidney Cássio nos beats, Ned Hits. E mesmo com tudo